O meu pai tem olhos como de fogo, e a sua voz é como a de um trovão. E o meu pai, a própria força, nunca é vencido. Ele é pai de órfãos. E seu banquete está posto para quem o recebe. E o caminho é estreito, mas a porta está aberta. E ele guia todos os meus passos. Ele é pai. Sobre os outros, mas eu sei que o meu pai é bom, bom. O meu pai é bom, bom. O meu pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu pai é bom. Está posto para quem o recebe. E o caminho é estreito, mas a porta está aberta. E ele guia todos os meus passos. Ele é pai de amor. E o meu pai é bom, bom. O meu pai. Mas eu sei.